depender de mim. As tuas lágrimas serão apenas de felicidade. A minha vida é um livro aberto e este amor é a minha verdade. Eu sei você, não existo mais. Só você que transformou todo o meu ser. Quem me olha pode ver. Eu sei você, não existo mais. Fera, coração que era pedra, virou ovelha o que era fera. Coração que era pedra, virou ovelha o que era fera. Aqui o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Quer dançar, aprender, eu ensino pra você. Na pegada do arrocha, mestre tipo bambolê. Quer dançar, aprender, eu ensino pra você. Na pegada do arrocha, mestre tipo bambu, bam, bam, bam, bambolê. Bam, bam, bam, bambolê. Na pegada do arrocha, mestre tipo bambu, bam, bam, bam, bambolê. Bam, bam, bam, bambolê. Na pegada do arrocha. Esse é o hit, é a levada que as mina gostam. Todo mundo quebra quando toca um arrocha. A dança é sensual e invade o Brasil. Rebola, passo mal, não é beleza do Brasil. Requebra, se enrosca, fica coladinha no arrocha. A gente dança acompanhado ou sozinho. Nos pés o bicho pega, sobe a temperatura. O corpo pega fogo no quebrado da cintura. Quer dançar, aprender, eu ensino pra você. Na pegada do arrocha, mexe tipo bambolê. Quer dançar, aprender, eu ensino pra você. Na pegada do arrocha, bam, bam, bam, bambolê. Bam, bam, bam, bambolê. Na pegada do arrocha, mexe tipo bambu, bam, bam, bam, bambolê. Bam, bam, bam, bambolê. Na pegada do arrocha, mexe tipo bambolê. Esse é o hit, é a levada que as mina gosta. Todo mundo quebra quando toca uma rocha. A dança é sensual e invade o Brasil. Rebola, passo mal no remelejo do quadril. Requebra, se enrosca, fica coladinha no arrocha. A gente dança acompanhado ou sozinho. Nos pés o bicho pega, sobe a temperatura. O corpo pega fogo no quebrado da cintura. Quer dançar, aprender, eu ensino pra você. Na pegada do arrocha, mexe tipo bambolê. Quer dançar, aprender, eu ensino pra você. Na pegada do arrocha, mexe tipo bambu, bam, bam, bam, bambolê. Bam, bam, bam, bambolê. Na pegada do arrocha, mexe tipo bambu, bam, bam, bam, bambolê. Bam, bam, bam, bambolê. Na pegada do arrocha, mexe tipo bambu, bam, bam, bam, bambolê. Bam, bam, bam, bambolê. Na pegada do arrocha, mexe tipo bambu, bam, bam, bam, bambolê. Bam, bam, bam, bambolê. Na pegada do arrocha, mexe tipo bambolê. O ritmo da galera. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Tá querendo fidelidade, um amor de verdade, um cara gente boa pra casar. Eu tô querendo liberdade, voltar pra sacanagem, te amar não vale a pena. Ema, ema, ema, cada um com seu problema. Tô bem aí, ó. Dessa vida de casado, de bancar o otário, de ver a turma toda farriar. Agora vai.

que nessa canção escrevi. Nem mesmo a distância e o tempo podem apagar as lembranças do amor. Fiquei refém do pensamento, achando que o tempo curaria a dor. Ai, ai, ai, ai, o amor me pegou de jeito. Já tentei te arrancar do meu peito, mas não dá. É o Conexão Sertaneja. Gato bebe leite, meu pai toma chá. Vovô só no azeite, eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar. Onça bebe água, mamãe toma café, vovô bebe garapa. E eu já tô doidão de tomamé, quer bem tomamé, bebe sem migué, não arreda o pé. Por isso que eu tô doida de tomamé, quer bem tomamé, não arreda o pé, bebe sem migué. Ato bebe leite, meu pai toma chá. Vovô só no azeite, eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar. Por isso que eu não largo da loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar. Sem essa de ressaca, não quero nem saber. Eu bebo pra dormir, acordo pra beber. Eu não tô doente pra tomar remédio. Bebo aguardente pra curar meu tédio. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar. Conexão Sertaneja, mas só se for gelada, hein? Conrado e Alexandro, coisa boa aqui na programação. Também teve Marquinho Guerra com a participação mais do que especial de Mato Grosso e Matias com a música Meu Defeito. Tem muita gente elogiando essa música, hein? O pessoal gostou. E é claro, aqui no Conexão Sertaneja, você ouviu primeiro. E vamos trazendo mais música. Tá chegando ele, W, Invasão de Pensamento. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Você quer mesmo dar um tempo? Só descobri com invasão de pensamento. Há alguns dias venho te observando e não existe mais aquele sentimento. Não sei o que mudou, se esfriou ou se você está querendo sair por aí pra paquerar. Já conheço esse filme, daqui a 2 meses por aí já vai estar pedindo pra voltar. Não me pergunte o que é que estou achando. Não tô com clima pra fingir que tô gostando. Não vem falar que tudo isso é brincadeira. Não tem vergonha, eu sei

Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Cê tá fazendo falta demais. Outra pessoa em minha vida não me satisfaz. Por onde andas, a mulher que tanto desejei? Já rodei o mundo inteiro e não te encontrei. Acendi velas, fiz promessas, nenhum santo me atendeu. Vivo chorando por ela, ela nem lembra de eu. Quando faz sol, sou eu sorrindo pra você. Sou um vento forte, te arrepiando de prazer. Quando faz frio, lembra de mim pra te aquecer. E se a chuva cair, sou eu chorando por você. Quando faz sol, sou eu sorrindo pra você. Sou um vento forte, te arrepiando de prazer. Quando faz frio, lembra de mim pra te aquecer. E se a chuva cair, sou eu chorando por você. Ei, Zé Rodolfo, tô sofrendo demais por causa dessa mulher, senhor. Ei, Tony Thiago, essa mulher tá fazendo falta, viu? Cê tá fazendo falta demais. Outra pessoa em minha vida não me satisfaz. Por onde andas, a mulher que tanto desejei? Já rodei o mundo inteiro e não te encontrei. Acendi velas, fiz promessa, nenhum santo me atendeu. Vivo chorando por ela, ela nem lembra de eu. Quando faz sol, sou eu sorrindo pra você. Sou um vento forte, te arrepiando de prazer. Quando fazer frio, lembra de mim pra te aquecer. E se a chuva cair, sou eu chorando por você. Quando fazer sol, sou eu sorrindo pra você. Sou um vento forte, te arrepiando de prazer. Quando fazer frio, lembra de mim pra te aquecer. E se a chuva cair, sou eu chorando por você. Sou eu chorando por você. Sou eu chorando por você. Conexão Sertaneja, Israel e Rodolfo com Tony e Thiago, cê tá fazendo falta. Também teve Eric Monteiro, um beijo por minuto, aqui na programação do Conexão Sertaneja. Eu sou Luiz Fernando e a gente tá por aqui nessa super programação com Conexão Sertaneja, é claro, sempre trazendo a boa música no seu rádio. Agora tem mais som, muito mais música. Aumente o volume, essa é a melhor programação sertaneja. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destino. Tá aqui. Tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Capaz de